Salve, salve, coelhada! Decadência número 412, num domingo em que nós acabamos de virar lanterna do campeonato. Se já estava feio a gente estar ser rebaixado, agora ainda somos lanterna. Eu sou Jairo Viana, vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse jogo de hoje, para ver se a gente melhora o astral para a semana, né? Estão aqui comigo os culpados de sempre, vou chamar ele, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, bela maneira de terminar o domingão, né? Muito obrigado, Iago Maidana e companhia. Que beleza. Nós vamos falar um pouquinho aqui, mas eu já aviso que para mim a derrota de hoje tem nome, hein? Chama Bustos. Como sempre, mexendo mal. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite, né? Vamos falar desse jogo que é muito sintomático, porque é uma demonstração mais clara, assim, da diferença de gestão desses dois clubes, já que é um clube que tem um orçamento levemente maior do que o nosso. Esse ano vai ser bem maior, porque eles vão ganhar com premiações ali, algo que vai passar, mas, assim, de projeção era bem similar. É um time que tem uma folha salarial muito parecida com a nossa, mas que tem uma gestão muito mais profissional do futebol, e isso faz toda a diferença na questão de escolhas e manutenções técnicas, na questão de contratação, de troca, de formar elenco, né, temporada a temporada, e a gente vê um pouco disso. A gente vê que a gente, apesar de ter começado bem, de abrir 2-0 novamente fora de casa, a gente peca muito num sistema defensivo que foi mal planejado para esse ano, e aí o Maidana tem muita culpa, mas em todos os gols a falha não foi exclusiva dele. E aí o sistema defensivo não funcionando, a gente causa problemas, inclusive com o goleiro, que teve falhas em 2 gols também. Então mostra que foi meio que... Esse ano foi muito mal planejado, foi uma gestão muito amadora, nada profissional. E aí quando a gente joga contra um time que tem uma gestão profissional, a gente vê a diferença em campo. Apesar de um começo ruim, eles conseguem reagir a um 2-0. E só não fez mais porque depois tentaram segurar também, porque se partem para cima ali, teriam possivelmente feito mais gols na partida de hoje. Parabéns ao... O que você quer dizer é que o Fortaleza não tem gratidão lá, né? Lá eles são profissionais, né? Parabéns ao nosso presidente Salum, nosso presidente de fato aí, né? Pelo seu 6º rebaixamento. Tem seus méritos também, mas isso não pode ser esquecido, né? Por último, ele, o homem, a lenda, o mito... Thales Maciel, dê seu boa noite e já faça aquele resumo de um modo sexy sem ser vulgar. Ah, bicho, tá calor demais, não dá pra vestir camisa não, vocês vão me desculpar aí, se foda também. Vamos lá, né? É difícil, cara, é difícil a gente falar qualquer coisa hoje do América, cara, porque é difícil, cara. Na verdade, a gente vai entender melhor isso aí, o 2023... quando a gente fizer um programa no final do ano, fazendo uma retrospectiva do que foi o ano e tal, os erros e nenhum acerto esse ano. Nós não tivemos nenhum acerto, cara. Isso é que é a mais dura verdade. Nós não tivemos acerto esse ano. Nós só tivemos erros. Nós tivemos erros nas contratações do começo do ano, nós tivemos erros nas contratações do meio do ano, nós tivemos erro na manutenção de técnico, nós tivemos erros na escolha do substituto do técnico. O que o Bustos fez hoje, cara, era melhor a gente deixar talvez não pagar o salário para um técnico, né? Não é de hoje, não. O Bustos a gente vem comentando desde sempre que, assim, é um técnico, não sei se é inexperiente, porque eu não conheço muito da história dele, mas é um técnico fraco. É um técnico limitado, é um técnico ruim, e que hoje mostrou que, assim... além de todos os defeitos, ainda é um técnico que não tem peito, não só hoje, né? Eu não sei se vai ter algum técnico que vai chegar na América e vai ter peito, e nem sei se ele pode fazer isso também, né? De barrar o Juninho, cara. Me explica por que o Juninho é titular do América. Não sei, mas desculpa, a gente não vou sair muito fora das regras do programa, né? A gente tem que fazer um resumo. Vamos lá, o Bustos entrou. O Busto, lá vou eu falar de novo. O Busto tá muito parecido com o Mancini, cara. Qual que é o time titular do América? Alguém sabe? Ninguém sabe o time titular do América, ninguém sabe. Cada jogo é uma surpresa, né? E a surpresa de hoje foi a volta do Everaldo. E que até que não foi aquela merda toda, não, sabe? Então a gente teve a volta do Everaldo e o Casares de titular. Essa aí foi de doer. Pois bem, abrimos 2-0 fora de casa. A gente torcedor, a gente fica naquela esperança que assim, hoje vai, né? Hoje vai dar. Como diz o Kleber Machado, né? Hoje sim, hoje não. Tomamos a virada. Felipe, nós vamos discutir sobre isso. O Felipe acha que houveram falhas do goleiro, mas nosso sistema defensivo é uma mãe, né? O Maidana já podia ir embora, né? Já podia ir embora, não dá pra ficar com o Maidana. Esse é o programa, qual, Jair, que esse programa é nosso? 402? 12. 412. Há 411 programas a gente fala as mesmas coisas, os mesmos problemas. Que insistir com o resto da cachorrada não dá certo. Que o fator gratidão não dá certo. Que você ter um time com um dono, que hoje o América tem dono, o América é do Juninho. O América não é mais, não é da diretoria, não é do torcedor, o América é do Juninho. O Juninho faz o que quer. O Juninho é titular absoluto do América. Com qual justificativo do Juninho ser titular? Zero. Mas ele é o dono, ele não pode sair, né? Ele não pode sair de forma alguma. Mas é isso. Acabar o meu resumo rapidinho aqui. Abrimos 2-0 e tomamos a virada e o Bustos só fez merda nas substituições, entrou a gente empatando, precisando vencer para ter algum fio de esperança, que alguns torcedores ainda têm algum fio de esperança que a gente não vai cair. Ele me coloca dois volantes, o time empatando de 2-2, aí toma 3-2, ele coloca o Wellington Paulista, que é uma das... Mas o Juninho vai correr pro Wellington Paulista. Né, eu não sei em qual time que o Juninho vai correr para o Elton Paulista, né, o time do América, quer dizer, ele falou que o time vai correr pelo Elton Paulista, não foi por nós, torcedores, ou pela instituição, ou pelo escudo, não, correr pelo Elton Paulista, e foi isso aí que deu, ó. Tomamos uma virada, voltamos a tomar 3 gols por jogo, o Curitiba morto, venceu a cachorrada, e é isso, o Lucas falou muito bem, baita final de domingo, né, 3-2 para o Fortaleza, e não podemos sequer pensar em criticar os heróis, os sábios da diretoria. São sempre muito espertos, muito inteligentes, muito sagaz, e errados somos nós. É isso. É isso aí. E aí você vai citar os outros times? Ah, porque os outros times são... Ah, é time de mafioso, é time de desonesto. Nós somos os únicos honestos e geniais da Série A. Essa é a verdade. O universo é que conspira contra, né? Na verdade, agora nós somos da Série B, tá, querido? É, verdade. Nós não somos mais da Série A. É. Agora, gente, não tem conta pra fazer. Nunca... Já há muito tempo já não tem. E, ó, agora, sinceramente, uma das coisas que, pra mim, o resto do ano aí é jogar com os meninos pra ver quem é que fica e quem não fica. Porque da turma... O Juninho, você considera menino? Ah, considero. Muito menino mesmo. Esse é um que não tem jeito, cara, sinceramente, porque a gente já cansou de falar aqui do extra-campo, é complicado, cara, muito complicado mesmo. Ah, eu vou muito na linha do que você falou aí, tá? Felipe, vamos começar então puxando o assunto goleiro. Você falou aí que sentiu que teve falha em 2 gols, o que você achou do Aguerre aí nessa partida de hoje? Eu até falei aqui um pouco antes, no vídeo que mostraram, foi... Não sei se foi de ontem, foi um vídeo que estava mostrando os goleiros treinando lá em Fortaleza mesmo. Eu fiquei um pouco preocupado, que era aquela típica bola que bate rasteiro pro goleiro dar aquela encaixada, né? Aí você vê lá, fazia isso, o Jôri encaixava a bola sem problemas. Fazia isso, o Pazirato encaixava a bola, com alguns problemas, mas encaixava. Quando fez mesmo chute no Aguerre, ele não encaixou nenhuma delas. Ele deu uma pesada nela, assim, na primeira bola até passa pro gol, e a segunda ele dá uma pesada pra fora. Eu achei estranho ele não ter feito isso. Mas assim, beleza, pode ser, não sei se o chute dele foi diferente e tudo, só mostraram lá. Só que hoje você vê que ele é um pouco estranho, assim, também, em movimentações, né? O primeiro gol, ele vai de mão... A mão tava meio bamba ali, né? Eu acho que foi de bracinho de jacaré ali, viu? É que ele é um goleiro mais baixo. Então, tipo, a bola não foi mais no limite da altura dele, mas ele meio que pula com o bracinho, assim, tipo, pula pra... Ah, não vou chegar. Porque ela bate na mão dele, se ele tá com a mão forte fazendo um movimento de defesa, ele tinha conseguido defender aquela bola, mas ele só, tipo assim, só foi com a mão, ela pega na mão dele e vai pra dentro do gol, né? Então, achei ruim, e o terceiro gol, aí não tem o que falar, ele ele não fechou o canto, ele tava, a bola foi chutada onde ele deveria estar e ela passou, sem muita dificuldade, assim, né? Ele meio que só cai pra trás, assim, sem fazer. Ele tava fechando mal o lado, meio que tentando antecipar, e aí tomou o gol. Se é o Cavicchioli tomando esses dois gols, tinha a torcida querendo tacar pedra nele aqui quando ele chegasse no aeroporto, né? Tava chamando de gordo, chamando de lento, chamando de velho, o que for. E aí você vê um goleiro que, tipo, é ágil, ele não é um goleiro lento, ele é bem mais ágil do que o Pazinato, até mais ágil que o Cavicchioli, mas pangou, né? Foi de mãozinha fraca num dos lances, e no outro ele posicionou bem, bem errado e tomou um gol. Então, é que a gente tava falando de testar ele até o fim do ano, mas umas duas partidas dessa aí, a gente já volta àquela história, vamos testar o Jory, porque acho que o Aguirre não vai dar, já que o Jory tem contrato, vamos ver se ele dá conta, porque a situação goleiro, tá meio essa. Goleiro, pra mim, assim, o Aguirre, pra mim, chegou agora, fez um jogo, achei um jogo bom contra o Cruzeiro, fez um jogo regular a ruim hoje, e até agora, para mim, não fica, não. Eu sou da linha que a gente vai ter que dispensar os três goleiros mais o Aguirre. Porque não dá, não, sinceramente. Ah, porque é Série B, não sei o quê. Não dá, cara. Sinceramente, não dá. Não dá. Lucas, o que você acha? É, eu acho que, na conta do Aguirre, para mim, é o terceiro gol. É, o terceiro eu achei... Porque o terceiro foi no canto que a bola não pode entrar, né? O canto que é o mais óbvio do goleiro proteger. Os outros eu achei que pudesse ser defensável e tal, mas assim, o que foi responsabilidade dele para mim foi o terceiro. Os dois primeiros eu coloco muito na conta do Maidana. É meio do Maidana, do sistema defensivo em si, mas meio que personalizado no Maidana. É, como é que o América, com três zagueiros, consegue dar liberdade tão grande para os atacantes do Fortaleza finalizar dentro da nossa área, né? E o primeiro gol eu acho que foi o mais ridículo disso, né? O Nicolas e o Avelar não se entendendo ali na parte da nossa defesa lá do lado esquerdo. O Zé Welleson cruza assim, sem ninguém ter um mínimo de pressão, nada. Não. Com maior facilidade. E o Lucero cabeceia sozinho dentro da área. Então, assim, foi. Acho que nem no treinamento os jogadores do Fortaleza devem ter uma chance, devem ter umas oportunidades tão claras assim de finalizar, nem jogo treino, porque realmente foi uma coisa muito ridícula, assim. E no Bustos, eu coloco a conta. Porque desde quando terminou o primeiro, antes de terminar o primeiro tempo, já estava muito claro essa fragilidade nossa ali no lado esquerdo, né? Sim, e ele não fez nada para corrigir. Aliás, até só com a entrada do Marlon, né? Que daí o negócio já tinha ido pro brejo mesmo. E então, assim, não sei se ele se viu numa situação que não tinha o que fazer, mas tinha que tentar alguma coisa, né? Eu até, só discordando um pouquinho do Thales, eu até não achei tão ruim o Casares ter entrado titular, porque assim. Pelo menos é um cara que tenta armar alguma coisa ofensivamente, porque quando a gente entra com Juninho, Alei e Martínez, não sai nada, né? Ele até fez alguma coisa, assim, ele já tinha feito uma boa jogada antes do lance do pênalti, aí teve o lance do pênalti que foi uma finalização dele, só que no segundo tempo ele morreu, né? E realmente ele é um cara que, por enquanto, fisicamente dá conta de um tempo só. Eu acho que o problema maior hoje foi defensivo, foi assim... Uma desorganização defensiva enorme, né? Então, eu coloco muito mais hoje na conta do Maidana e do Bustos na organização da defesa, porque acho que ofensivamente ali, até a gente ficou muito chateado quando não veio o Vegetti, mas o Mastriani tá fazendo dele ali, né? Faz uns golzinhos, dele. O problema nosso tá sendo na defesa, porque não tem condição. Quantos jogos o América tomou 3 gols esse ano? É mais fácil perguntar quantos que ele não tomou. É, cara, incrível. Assim, quando Fortaleza começou a pressionar e fez um gol, na minha cabeça não era nem se o América ia tomar um empate virado, era quando. Porque os caras do Fortaleza estavam na tranquilidade, tipo assim, sim, perdendo, trocando a bola. Cara, você pega o lance do terceiro gol, puta, os caras trocando a bola assim, na tranquilidade, dentro da nossa área, ó, ninguém belisca, cara, impressionante. Time muito apático, né, muito desorganizado defensivamente. Eu vou puxar aqui para mim as duas grandes injustiças das escalações do Bustos. Júlio e Breno. Sinceramente, para mim não tem lógica nenhuma o Júlio tá comendo banco pros três, principalmente pro Maidana, que era quem eu mudaria, e o Breno no meio de campo pro Juninho entrar. O que você acha, Thales? Você acha que isso também é uma injustiça? Esses dois exemplos que eu dei aí. Cara, Maidana... É engraçado que a turma que defende, né, defende as atitudes da diretoria, defende a turma que está no comando, eles falam que a gente aproveita das situações para criticar. Mas se você for pegar aí, a gente critica o Maidana há tempos. Que o Maidana é um zagueiro alto que não ganha uma de cabeça, né? Isso é. Você pegar aí todos, você pegar aí nosso retrospecto aí, em todo programa a gente fala a mesma coisa. Ah, o Maidana fez uma boa partida, mas ele não ganha nada no alto. E ele veio de uma suspensão que ele fudeu com a gente. O Maidana fudeu com a América num lance imbecil, num lance idiota, né? Que ele deu, que ele deixa o braço e nos prejudica muito. A gente ganhando o jogo, ele nos fode. E ele é premiado com a volta ao time, né? Então, não dá. Já o Juninho, cara, o Juninho não se explica não se explica o Juninho no América. Não se explica, não tem. Eu acho que até a turma que sempre o defendeu não tem mais nenhum argumento, sabe? Mas talvez o argumento é que é o recordista de jogos, né? Então, assim, no fundo do meu coração para vocês três aí, acabou, né, gente? Acabou. E agora o que vier é isso aí mesmo e tal. Quem vai sofrer somos nós, torcedores de arquibancada. Fato. A turma que está lá no time, alguns vão sair. Eu falo alguns, porque a maioria não tem mercado, não. O Juninho vai para onde? Não tem mercado e tem contrato longo com a gente. Isso. Um Maidana. Maidana, sei lá quanto que o Maidana ganha. Não me interessa também, não. Mas Maidana tem mercado? Não tem. Juninho tem mercado? Não tem. Um amigo do Felipe, o Aguerre, né? Tem mercado? Não, tanto é que tá num ano parado ou mais, sei lá. Então, Casares tem mercado? Então, assim, umas merdas que estão lá e tal e que vão continuar. E a turma do comando vão fraquejar, né? E vão sair por diversas justificativas, né? Tá bom, é isso. E só respondendo a sua pergunta, Júlio, Breno, Adson, Renato Marques... Bicho, qualquer um é titular na América hoje, menos essas merdas que estão jogando aí, ó. Eu prefiro passar, xingar e passar raiva com sub-16, sub-14, do que com esses caras aí. Segue o jogo. Tá desse jeito. Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente comentando. Alex Ritoche, parabéns, diretoria Sanguessuga. Otto Moll, falando que é 2024 é Série B mesmo. Adolfo Parenz, que time patético no segundo tempo, que falta de percepção de mudar o time no intervalo. Marcos Lage está aqui falando, aproveita e manda esse busto embora, apostar em Wellington Paulista, só pode ser para fuder. Felipe Awai, mais uma virada para conta. Tomamos muitas viradas esse ano, hein? Porra! O Guilherme Guimarães está falando que quem aguentar a B mais uma vez. Augusto Campos Rezende dando uma boa noite. Luciano Amin, Salum, parabéns. Treinador e o time sem sangue, sem vontade. A Mauri Lopes, boa noite. Que zaga, que técnico, que diretoria. José Eustáquio Maia está pedindo aqui uma CPI no América. Carlos Alberto, vergonha de time. Luiz Alberto, boa noite, esse nosso técnico é horrível. Jesus Ananias, tudo é patético nesse time. Começa com os goleiros e termina com o Wellington Paulista em campo. Antônio Barroso dos Santos, que decepção, tem que trocar todos os jogadores. Paulo Braga, boa noite, difícil demais, chacota nacional de novo. Marcelo Pedrosa, errou tudo esse ano, time ordinário. Zé Flávio Moreira falando que nunca viu nada igual. Pedro Magalhães, Juninho é titular porque é amigo do pessoal, é dono do vestiário. Fato. Rajane Namorato Júnior, boa noite, Decadentes. Esse jogo de hoje entra naquela lista dos piores jogos do América. Carlos Antônio de Paraupeba, técnico ruim, goleiro ruim, dois gols que o goleiro bom pegava. Rapidinho, eu vou pedir pro Rajane aí, você só colocar no nome dele, só Rajane Júnior. Porque você falou, eu entendi, Rajane Namorato Júnior. Nossa senhora, Namorato Júnior. Então, Rajane Namorato. Entendi, entendeu? Rajane Namorato Júnior. Piada pode horrível, ser hein? Também, tem problema não. Nossa, Rodrigo Magalhães tá lembrando aqui a frase do Euler, cairemos deitados, estatelados, que ele falou que o Euler falou que cairíamos em pé, né? Tô vendo. Júlio César Randan, técnico ridículo, é a cara da diretoria covarde, jogou tudo que houve de evolução no lixo. Diretoria é a única culpada pela situação. Arthur Mendes, boa noite, guerreiros americanos, decadentes, são esses caras que acham que você representa em campo, é uma vergonha, time medíocre, sem alma, sem vontade, pior amontoado de caras que já vi na vida. Discordo. Por que você discorda? De Arthur, põe um comentário aí, esses caras não representam a gente em campo não, gente. Mas ele falou, esses caras que acham que não representam. eles não nos representam em campo. Essas merdas aí não representam a gente em campo, não. Mas eu acho que eles não acham também, não. Vídeo afastamento que teve esse ano de clube torcida, eu tenho certeza que eles acham acima da gente. Eles acham que eles representam o clube e que a torcida que não representa, que a torcida que é o problema. É, a torcida que é problemática. Né, Felipe? Eles estão unidos. Pois é, que coisa triste, viu, cara? Essa separação... Se a gente tivesse caído junto, ainda vá lá, mas... Como eu escrevi naquela crônica sobre o Everaldo, a culpa do fracasso é deles. A pecha do fracasso é deles, é desse grupo. E eles não vão conseguir tirar essa catinga de fracasso, não. A Luiz Araújo Prince está falando aqui que hoje Ricardo Silva esteve muito mal. Bustos para variar, substituiu muito mal. Mendes é muito fraco. Isabela 4, que tristeza, perdi minha semana. Tomás Javarenga está perguntando se o Thales está na sauna. Desnecessário. Você está na sauna, Thales? Estou. Belo Horizonte está uma sauna, Nico. Acredito que o Tomás não mora em Belo Horizonte. Está quente pra cacete nessa porra aqui, ui. 0R2 está perguntando. Alguém explica o Everaldo titular? Ninguém. Tadeu Cota, fracasso total. Não tá, o Everaldo... Eu até esqueci de mencionar. O Everaldo, puta merda, cara. Hoje ele parece que cada partida ele supera na ruindade. Ele e olha que hoje ele deu uma assistência. A sorte dele foi que deram impedimento, mas não tava. Se fosse gol, ia valer no primeiro gol lá. E ele deu uns cruzamentos, uma finalização que eu vou te falar, bicho. Nossa Senhora. A sorte não, porque nesse lance aí que ele chutou errado, o Mastriano tava entrando livre no meio da área ali. Se ele rola pro Mastriano fazer, o Mastriano faz o gol e o VAR teria... Quando eu falo sorte, é que ficou menos feio pra ele na hora, porque deu impedimento, os caras lá falam assim, ah, não, tava impedido, então tá tudo bem. Mas não tava, não, ficou feio igual. Fato. Deixa eu puxar aqui, ele tá perguntando aqui, o Richardson Calil, avisem para a diretoria, ninguém tava pedindo título ou classificação pra competição internacional, apenas a permanência na Série A, agora é recomeçar e voltar, tristeza. Eu vou aproveitar o comentário do Richardson, gente, só para comentar que o Richardson abriu uma cafeteria lá no Shopping Minas Casa, chama Dona Júlia, viu? Deem um pulo lá, vamos dar moral para os americanos aí. Se passarem lá no Shopping Minas Casa ou lá no hotel do lado, dá uma passadinha para tomar um café lá no Dona Júlia, viu? O Gustavo Franco, galera, bizarro demais, já perdi as contas de quantas vezes começamos bem os jogos e perdemos de virada loucamente. Marco Antônio, boa noite, pessoal. Não existe titular ou reserva nesse elenco horrível. Tem que mandar tudo embora e começar a treinar só jogador da base. Tem que trocar a diretoria, SAF urgente. SAF, nós já somos SAF, mas agora, se antes era ruim de vender, imagina agora. Sérgio Souza, boa noite, amigos. Não consigo nem comentar, triste demais. Sérgio Luiz Araújo dando boa noite. Paulo Márcio Marques aqui está falando que manteve o Mancini por 20 rodadas ou mais. Foi uma das causas da queda aí. Mancini, que se a gente colocar essa na conta, já vai para o sétimo rebaixamento, né? E certamente faz todo sentido. Daniel Marques está falando que Maidana deveria ter pelo menos humildade de jogar como Ricardo Silva. Goleiro muito fraco esse Aguerre. Avelar, Marlon, Nicolas e o Wellington Paulista não dá mais. O só Ronaldo Franz... Só lembrando que o Wellington Paulista queria encerrar a carreira, né? No meio do ano, não foi isso? Não pois é. Parado, pois é. Não, acho que não, foi o... Não, o Aloysio quis encerrar a carreira. O Wellington Paulista, a gente não quis renovar, aí ele chegou e falou assim, ah, não, não, não, deixa eu ficar, eu quero, não sei o quê. Aí a gente fez uma proposta, assim, achando que ele não ia aceitar, ele aceitou, e aí ele ficou, e aí no meio do ano a gente falou assim, não, vão te liberar pra você poder estar jogando. Falei, não, não, eu quero ficar pra ajudar aqui, porque eu tenho um bom grupo e tal, não sei o quê, eu vou aposentar pro trabalho. Beleza, né? Olha o pensamento, né? E deixamos. Então foi essa a história do Paulista, foi pior. Pois é, cara, isso aí, o Daniel lembrou que o Marlon e o Nicolas, mais uma injustiça no banco, né, gente? Matheus Henrique fez grandes partidas aí na lateral e voltou pro banco. Putz, grila, mas que trem, né? Será que o Bustos não vê o jogo que a gente vê, gente? Eu acho que a visão dele de jogo dele é péssima, sinceramente. Pelas modificações que ele faz, eu acho que a visão dele de jogo é horrorosa. Eu vou começar, então, vou aproveitar, vou puxar aqui uma pergunta do Maurício. O Maurício pergunta sobre, e para o ano que vem, manter Bustos? Quero a opinião de vocês três. Quem começa? Não sei, nem quem... Enfim, difícil pensar, porque quem que vem também, né? Assim, eu vou ser sincero, eu acho que o Bustos tem errado, sim, mas eu não tenho a convicção que ele não seria um cara para começar um trabalho no que vem, não. Acontece que eu quero saber como que vai ser o ano que vem, né? Porque ano que vem vai ser um ano de muita dificuldade. Talvez a gente não tenha cacife nem para segurar um Bustos da vida, apesar de ter contrato, né? e com Enfim, não tenho opinião formada, né? Já, com caso de rebaixamento, o salário dele cai pro ano que vem. Isso foi o acordado já no contrato dele. Então, mas é aquela história. Eu acho, eu não sei até que ponto ele só está sendo burro, no sentido de não fazer as coisas, ou até que ponto ele está sendo simplesmente só, tipo assim, lavando as mãos e fazendo o que a diretoria pede. Nesse, e a gente não sabe exatamente o acordo que ele tem com a direção para o que ele vai fazer. Porque, ainda que o Cazares tenha sido útil em certa medida, o principal problema de não ter, de estar faltando gente para recompor ali, era ele. E no, depois ele morto não foi nem útil mais. No primeiro tempo ele tentou criar, dar um passo, fazer alguma coisa assim, mas não marcava ninguém dentro do primeiro tempo. E ele tava jogando meio de campo. Então você tem um meio de campo com o Juninho que não marca, o Cazares que não marca, ainda que você tenha três zagueiros ali, só com o Martínez fica difícil. Então, assim, e foi isso que atrapalhou a gente, apesar de ter conseguido abrir 2-0, né, de ter a liberdade que eles tiveram. Né? Então, e aí ter voltado com ele no segundo tempo não justifica. Então por que o Breno não tem jogado, tem jogado ele? Não dá pra saber. É, a insistência com ele, assim, não é uma coisa... Não sei se ele tem alguma coisa da direção falando pra utilizar ele mais, pra ver se recupera, porque se recuperar a gente vai ter um grande jogador. Não dá pra entender. Porque ele tem jogado com um cara que não tem rendido. O Everaldo também, ter começado o Adson no banco, só dá pra entender se o Adson não dava conta do jogo completo por causa de lesão. Cara, então, mas assim, historicamente falando... Essa diretoria nunca deu palpite em escalação desse jeito. A notícia que eu sei, inclusive, de alguns jogadores e de outros técnicos que passaram pelo América, é que eles nunca ouviram da diretoria nenhum tipo nem de sugestão. Ah, vai fulano, ou vai ciclano, sacou? Então, não sei se hoje eles fazem isso com o Bustos. Acredito que não. Eu acho que vai muito mais numa... Eu acho que vai muito mais numa direção dele querer... Ah, vou aqui botar os caras mais experientes, porque a gente está tentando alguma coisa ainda, do que propriamente algum tipo de sugestão ou algo do tipo. Eu acho que não. Posso até estar enganado. Você entendeu? Porque é estranho. O Matheus Henrique, eu só vou entender se ele também não tinha condição de jogar 90 minutos, porque ele tem sido nosso melhor ala esquerda. Assim, ele jogou na posição muito mais do que todos os outros que jogaram ali o ano todo. Mas como ele vem da lesão muscular, talvez seja segurando para não fazer igual o Benítez, né? De voltar antes da hora e estourar a musculatura de novo. Ainda que o Então Benítez... não escala. É. Então não leva. Não leva pro banco. Não leva, mas leva outro. É uma questão, que não dá para entender um pouco disso, dos porquês. E o Júlio ter perdido espaço nesse time não faz sentido nenhum. E não ele tem perdeu lógica nenhuma, cara. Então, assim, igual, quando eu não jogou um desses três, quem jogou foi o Burgos, não foi ele. Então, assim, o Júlio perdeu espaço mesmo. E aí, eu falo... O Maidana hoje vai cair mais na conta dele, ainda que eu falo, o erro, eu acho, foi conjunto, porque você pega o primeiro gol, igual o Lucas comentou, tinha dois e nenhum dos dois conseguiu impedir o cruzamento, e aí vinha, acho que era o Pikachu que vinha entrando pelo primeiro pau, e aí quando o Maidana vê o Pikachu entrando, ele começa a correr para ir pro Pikachu, e o cara cruza por cima dele. Só que o que aconteceu? O Ricardo Silva não acompanhou o movimento, que geralmente quando você troca a marcação, era o Maidana que estava no Luceiro. Se o Maidana sai, o Ricardo Silva não tava ninguém. O que ele fazia? Vai pro Luceiro. Só que o Ricardo Silva fica paradão, assim, tipo, ah, não é comigo. E aí o cara faz o gol livre. Você pega no segundo gol, o Ricardo Silva tá panguando. O cara tem condição só porque o Ricardo Silva tava lá moscando e deixou o cara em condição para pegar. Aí depois o Maidana corta mal, só que o Avelar, ao invés de tentar correr olhando pra bola, ele tá correndo pro meio da área, assim, como se nada estivesse acontecendo, e a bola passa do lado dele, ele não tira a bola também. Aí a bola fica pro cara do Fortaleza. E o terceiro gol, então, não dá pra falar, né? Tipo, o Juninho tomou um baile na direita e depois ninguém marcou uma triangulação na nossa área, que pelo amor também, né? Então, assim, tá tudo muito ruim. Eu acho que o Júlio tinha espaço ali, pode escolher, ele pode entrar tanto no lugar do Cato Silva, quanto do Avelar, quanto do Maidana. Ele tem jogado mais que os três. Então, assim, podia escolher a dedo. Eu só preciso colocar o Júlio mais dois. Sim. E ele te coloca todo mundo menos o Júlio. Então, é estranho. Não dá pra entender. Igual o nosso meio campo é Martínez, Breno e mais um. É, exatamente. Pra mim não tem dúvida nenhuma. Os piores jogos do Martínez não chegam aos pés dos jogos do Juninho desse ano, cara. Infelizmente. Essa é a verdade. Thales. Oi, meu bem. Bustos pro ano que vem ou não? Não. Não, o que o Bustos fez diferente do Mancini? Quais que eram as nossas reclamações com o Mancini? Elas mudaram com o Bustos ou são as mesmas? A gente sabe qual que é o time, a gente sabe qual que é o time titular do América? Não. A gente reclamava das substituições do Mancini. Melhoraram com o Bustos? Pioraram. Não dá, cara. Não dá, não. Mas assim, fizeram um contrato de 2 anos com o cara. Então, tem pra onde correr, né? Vamos de Bustos aí, Bustão. Fraco, péssimo, horroroso, técnico horroroso. E qual a questão mas dessa? No Brasil tem aquele negócio que, assim, o velho complexo vira-lata, né? Se o cara não fala português, ele é bom, né? Então, vamos aí, vamos que vamos. E outra coisa que vale lembrar é que se a gente demite o Mancini antes, eu acho que o Bustos não teria sido quem ia vir, porque a gente teria buscado um outro treinador com o mercado de Série A. O problema, sim, é que a situação estava tão ruim que a gente estava tomando não de todo mundo, porque era aquela história, tipo, ninguém quer pegar uma bucha dessa. Já estava 90% aí, caído. É. Aí precisamos de ter o glorioso Alexandre Faria, né? Devia ser, olha, sim, na minha lista aqui de pessoas que eu empresaria, tem um treinador aqui, ó, vocês estão numa situação que ninguém está querendo ir, ele aceita. E aí nós falamos assim, ah, já tá perdido mesmo, bora. E foi assim que escolhemos, nós não escolhemos o treinador. Vai igual assim, quando o Fortaleza trocou o treinador e trouxe o... Mais um que não deveria poder nem botar os pés na América, essa é a verdade. E aí você pega, quando o Fortaleza trocou pro Vojvoda, eles fizeram a prospecção do tipo de treinador que eles queriam e ofereceram ele. Ele veio antes da Série A, quando perceberam que o Edson não ia dar certo, foi diferente a mudança. A gente viu que o Mancini não tava andando certo, resolveu dar uma chance porque o elenco gostava dele. Ou seja, basicamente é assim, o elenco escolheu o treinador e não a diretoria, escolhe o treinador pro elenco. E aí, quando o negócio estava já tinha ido pro brejo, resolveram trocar. E aí, nessa hora, aquela história, não vai ter quem vem. Você vai ter que vir com o que te aceita. E não é a melhor opção, geralmente. E não foi pensado para esse elenco, foi uma troca muito mal feita esse ano. E aí, não, porque é aquela história, são amadores fazendo besteira. Não tem alguém profissional para poder fazer esse tipo de análise. E nisso peca. Se a gente tivesse trocado no tempo certo, não era o Bustos que tava aí. Então, não tinha que história. O Bustos, você dá pra reclamar dele? Até dá. Ele faz muita, tem feito muita besteira. Acertou algumas coisas. Vamos falar que o Rodriguinho e o Matheus Henrique de alas vem um pouco com ele também. Ele tem encaixado o meio-campo ali com o Martínez, né? De uma forma que o Juninho não faz tanto problema. Ok, mudou o sistema para um sistema que vinha funcionando até o jogo de hoje para tomar menos gols, ok, mas ele, de fato, ele é muito pragmático. E ele tá morrendo abraçado com uns atletas aí que não faz muito sentido. Que não estão entregando. É. Por que que ele tá fazendo isso? Se é só para compor, se é para agradar o clube, se é para agradar os atletas, já que eles têm muita, muita opinião, né? Para quem é deve ser o comandante deles. Não dá para saber, mas que ele tem que ser. Vocês lembram a quantidade de vezes que eu falei aqui, assim, nós temos que trazer um técnico que seja maior do que essa turma? É. É isso, cara. É isso, tá? Infelizmente, é isso. Ou um que seria maior ou um aloprado. Então, por isso é aquela história. Era a chance... O aloprado não dá jeito, cara. Os caras queimam ele. Cara, mas aí o aloprado serviria porque... Vamos supor assim, se no lugar do Bustos tivesse fechado com o Lisca, que tava querendo vir e não veio porque o elenco disse não. Essa era a hora de falar o seguinte, olha... Não dá pra saber se o elenco disse não também, né? Tipo assim, não, o que falaram que teve uma reação. É, a informação extra é que tava tudo certo e aí o elenco ligou pro salão. É, eu sei, mas tipo assim, isso não foi confirmado, não. Isso aí é o que você imagina que ia ser. Essa é a fofoca. Essa é a fofoca, é. Mas é o que a gente tem que pegar é, se bem, se você traz um aloprado, você tem que trazer um aloprado e fala assim, beleza, olha, a gente vai te trazer e vai bancar o que você vai fazer. Se você chegasse e falasse assim, ó, cara, vocês não vão jogar aqui não. E os caras são, tipo, que seja Juninho e Ale. Fala, vocês dois aqui estão rendendo bosta nenhuma, vocês não vão jogar, vão entrar em separado. E aí você tem que chegar lá de direção e falar assim, olha, seguinte, é assim, ano que vem a gente vai liberar vocês, pode até procurar um clube e tudo, não sei o quê, a gente não vai pagar o salário se vocês têm ano que vem, se o Bial vai pagar até a multa, se vocês quiserem e tal, não sei o quê, mas não vai dar. E aí faz o que tem, você tem que chegar e dar suporte pro cara. Mas o problema é, ainda assim, foram trazer um cara que é pra compor também. Não é pra um cara pra mudar radicalmente esse time. Vamos ver se pro ano que vem muda. A expectativa é que mude. Eu não sei se vai mudar, mas... E isso é que é o triste, né? Isso que é a grande complicação. Bom, nós falamos um pouquinho aqui de algumas escolhas, mas uma escolha que para mim é certa, com todos os poréns que a gente pode levantar, é Mastriani, né? Com todas as questões de centroavante que a gente pode discutir aqui uma noite inteira sobre isso, é o nosso melhor centroavante, né? Eu acho que é o único centroavante minimamente competente que a gente tem. Porque todas as outras opções, quando entram, cada um pior que o outro, hein? Cada um pior que o outro. E é um absurdo você colocar um Wellington Paulista, sinceramente. Com todo respeito aos momentos dele no América e tudo, mas você não pode chegar para disputar sério ou qualquer coisa numa Série A com o Wellington Paulista. Me desculpe aí, aos fãs, mas... Nem com ele, nem com o Boi Bandido. Nem que com são ele. São dois que estão no elenco hoje. Um porque pediu muito e o outro a gente não deixou sair. Então... Cara, você vê a situação do Mikael. Antes dele entrar, entra o Wellington Paulista. Né? E aí, falando em Mikael, boi bandido dessa turma, eu queria puxar um tópico aqui com vocês. Eu tô achando o nosso preparo físico uma porcaria, hein? O time joga um tempo e o segundo tempo é morto, hein? Vocês não estão percebendo isso, não? Eu não sei se é preparo físico, acho que tem a ver com vontade, porque contra o Cruzeiro foi o contrário, né? A gente começou morto e depois os caras correram. Agora contra o Fortaleza a gente começa correndo e depois termina morto. Sei lá se é preparo físico só, tô achando que é má vontade mesmo. Pois é, gente, e aí eu fico pensando, ano que vem, se a gente tá colocando 2 mil numa Série A, quantos que nós vamos botar na Série B? Os mesmos 2 mil, mais ou menos. É, mas pro final do ano, se tudo der certo, a gente coloca os 20 mil, né, que aí entra a cachorrada, torcedor da duplinha, o caramba 4, aí vamos subir coelho, né? Nossa, cara, eu acho que isso aí vai ser uma, cara, vai ser um pesadelo, sinceramente, e eu não tô nem um pouco convencido de que nós vamos bater e voltar não, tá? Eu não acho que a gente vai bater e voltar, não. O que vocês pensam sobre isso? Porque, ó, porque sinceramente, eu já vou falar com vocês que agora esse programa já pode se dedicar a discutir 2024, tá? À toa, né? Discutir 2024, se tudo que a gente fala não é escutado. Não, senhor, o Bustos, só precisou vir um Bustos para colocar um esquema com três zagueiros, que a gente falava aqui desde sempre. Eles estão ouvindo, sim. Olha, eu acho que vai depender de dois fatores. Um, de fato, a gente vai ter um prejuízo monstro que a gente vai colocar. Então, nossa dívida já vai aumentar independente. É, agora, o que a gente vai ter que decidir é se a gente vai tentar lançar um 2014 versão 2.0, que é vamos investir grandão aqui e, tipo assim, se a gente não subir, vai ser um prejuízo gigantesco, ou vamos fazer dentro do orçamento. Porque o risco vai ser, se a gente tentar fazer um 2014 versão 2.0 e não subir, aí 2025 vai ser muito ruim, porque aí a gente vai estar financeiramente numa situação bem, bem deplorável. Agora, e 2025 sobe, começa a liga, né? É, agora se a gente não tiver nesse bolo em 2025, nós estamos mais que enrolados. É. Mas é aquela, então eu acho que até para poder fazer parte de bolo de liga, essas coisas, que ano que vem a diretoria vai de fato cortar a folha de salário, mas vai tentar buscar um time que seja minimamente competente com a Série B. Orçamento para o ano que vem tem, porque o dinheiro do Vitor Roque só cai, só pinga no ano que vem. Que o Arcoso então, era pingar quando ele chegasse no Barcelona, né? E a gente vai, querendo ou não, assim, vai então, assim, a gente vai ter um orçamento, a gente consegue fazer um orçamento ano que vem com, sei lá, 60 milhões de reais? É o suficiente para conseguir subir se fizer bem organizado. A questão é se a gente vai se organizar, né? É. E assim, a gente não vai recuperar o investimento em Martínez e Mastriani, mas conseguir vender ele por alguma coisa para ajudar também no orçamento, vai conseguir. Benítez é que eu acho difícil a gente conseguir vender ele, e a não ser que venha outro tipo, clube dos Estados Unidos ou alguma coisa assim, ainda querendo ele, né? Porque futebol ele tem, não tem é físico, para poder fazer de salário que é um pouco mais alto, mas assim, boa parte dos salários altos a gente vai conseguir desfazer. O problema são os que a gente não vai conseguir, que é a Lei Juninho, que vão ficar aí com salário alto e sem futebol, e vão ser a base da nossa Série B. Então, isso aí eu já puxo uma coisa, né, gente? Se acontecer o que acontecer. Esse mês tem eleição, então a diretoria do mês que vem, a do ano que vem, é outra, a princípio. Pelo menos dois desse conselho de administração vão ter que sair. E tem informações de que o Salum já avisou para os conselheiros que não fica. A gente é 2024. O Lanterna, é por causa disso? Hã? É porque a gente é o Lanterna? Por isso que... Não sei, que é o seguinte, a informação que eu tenho é que nem ele nem o Euler ficam para 2024 por N motivos. Primeira em março, pergunta. Em março a gente chama eles de volta? Então, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Um, vocês acreditam nisso? Segundo, qual que é a solução se sair mesmo? Menino Thales, fala para nós aí. Ah, eu? Uai, rapaz. O Euler acredito que saia. O Salum. Eu passo essa pergunta, que eu não quero falar o que eu estou pensando aqui agora. Eu passo. Eu acho que se o Salum sair, de fato, né, até por uma questão, porque assim, às vezes que o Salum também saiu do América e esteve fora também, não foi como se a galera que estivesse lá conseguisse ter feito grandes trabalhos também, né, a gente sabe como é que foi a história do América também sem o Salum. O Salum saindo, eu acho que precisava de o América ter um projeto muito ousado, muito profissional. Vou dar um exemplo, tá? Jogando nomes aqui que eu não sei se seriam nem nomes viáveis, mas teria que ser uma coisa nesse nível. Você pegar um Alexandre Matos, um Thiago Escuro, e falar assim, ó, você quer fazer um projeto gigantesco aqui para você ser o CEO da SAF, remunerada, pagar um salário bala para esses caras, e alguém começar um projeto de futebol do zero. Eu acho que seria isso, porque eu acho também que se sai o Salom, o Alencar assume o futebol e a gente mantém de Fred Cascato como diretor para o ano que vem, o futuro é nebuloso. É, porque o Salom pode ter os defeitos dele e errou várias vezes, como eu acho que a gente é um consenso que tem errado na montagem esse ano, mas ele entende minimamente dos meandros do futebol ali, né? Agora, para ele sair e não ir ninguém, eu acho que ele saindo teria que vir alguém com conhecimento de gestão de clube de futebol profissional, remunerado, dar meta para esse cara, inclusive segurando ele, dando a tranquilidade em caso de negociação, ele ter algum tipo de cargo para ele ser essa ponte entre SAF e associação, a SAF, né, os investidores da associação. Enfim, eu acho que o caminho seria esse, seria o América profissionalizar definitivamente o departamento de futebol, fazer tipo parecido com o que o Fortaleza faz, né, um presidente remunerado, você tem meta, você tem salário e tudo. Esse seria o caminho. Se o Salão sair e ficar um vácuo ali, ninguém assumir esse futebol, também é uma coisa meio tenebrosa, situações que já aconteceram com a gente aqui anteriormente. E você, Felipe, o que você pensa? Olha, eu acho que é capaz... Primeiro, você acredita que vai sair mesmo? Ah, acredito, que ele já abandonou o barco. E até vale lembrar, igual a gente comentou, vale lembrar que quando a situação financeira estava ruim, o pessoal saiu para não ficar eles como culpado de ter ficado na situação ruim, apesar de ter sido em decorrência de gastos de ali de 97, 2001. O gasto que a gente teve de elenco foi o que acabou derrubando mais para frente, né? E a gente ficou uns anos ainda com capengando, por isso até cair de fato. E esse pessoal saiu na hora que começou a capengar, e aí a culpa fica para outro, né? Então, até acredito que se eles verem que o negócio vai estar azedo de vez, financeiramente, não duvido que eles saiam. A questão é talvez, igual, queira ou não, o Salão tem certo conhecimento e certo trânsito com a questão administrativa de futebol, que não tem outra pessoa no conselho que tenha. E não teve uma formação de liderança porque outra pessoa tivesse. Tentaram fazer com o Euler, eu acho que não deu muito certo. Até pela pessoa do Euler, aí não é nenhum, ele parece uma pessoa muito inocente, assim, um cara muito, muito do bem. Do bem. É. E assim, aí ele é meio poliana às vezes, é muito mais fácil ser passado para trás, de dar as coisas erradas no futebol. Então acho que acabou não dando tão certo essa sucessão, e não tem o outro. Vamos pensar assim, o Márcio Vidal não tem esse sentido, é um burocrata. Os outros que estão lá, Dover, o Lasmar, é tudo burocrata. E o Alencar é só um falastrão, ele não é de ação, ele é de mídia. Então também não é um cara que vai ajudar. Acho que nenhum desses, ainda que a gente fosse fazer o que tem que ser feito, que é profissionalizar, colocar um diretor que seja remunerado, que o cara não precisa... O cara pode ter o trabalho dele, pode se tirar uma licença do trabalho e focar, ele vai se dedicar exclusivamente ao América. E ser remunerado para isso, e ter os resultados, e poder ser mais cobrado e até demitido, caso não esteja fazendo as coisas direito, que é o que hoje não tem. Eu acho que o Salão poderia até... inicialmente, mas eu acho que ele deveria terceirizar o futebol na questão de montagem, porque eu acho que isso ele faz ainda muito estilo anos 90, e o futebol mudou, e não, ainda que ele saiba de futebol, o futebol hoje é outro, igual assim, há treinadores que eram muito bons na década de 90 e que hoje não conseguem mais fazer bons trabalhos, há dirigentes que eram muito bons na década de 90 e que hoje vão sofrer. Eu acho que o Salão é um pouco isso. Ele conseguiu consertar no passado, mas fazer futebol esse estilo anos 90 hoje em dia não dá certo. Precisa de um cara que tenha essa capacidade. E aí contratar um gestor de futebol, que é difícil, porque não é exatamente... Não é como se estivesse sobrando diretores de futebol, gente capacitada para fazer isso. Mas vale, eu acho que valeria a pena usar um pouco do orçamento para isso. E esse cara montar uma estrutura embaixo dele. E aí não precisa ser uma estrutura que, de fato, a gente não vai conseguir montar a estrutura tipo do Manchester City, a estrutura do Flamengo, a estrutura do São Paulo, de prospecção e tudo. Mas assim, o que mais tem é gente fazendo curso de capacitação para poder trabalhar com futebol. Então você consegue montar um departamento desses, ainda não vai ser com os melhores profissionais que tem, mas um departamento vai ser minimamente funcional, porque vai ter gente que estuda, gente que é capacitada minimamente, e se você der condições, eles vão conseguir encontrar jogadores, encontrar contratações, de palpitar um pouco melhor em estrutura, uma montagem de elenco que seja bem feita. Você pega o volante, o primeiro volante deles, do Fortaleza hoje, Caio Alexandre. Os caras foram buscar ano passado no Vancouver Whitecaps. Assim, é um cara que estava sendo monitorado, eles olharam, tinha feito um jogo pelo Botafogo ali, 2020 e tal. Foi pra lá, na MLS, não tava jogando direito, trouxeram o cara emprestado e o cara tá rendendo, tipo assim... Eu vou na linha do que vocês falaram. Pra mim, é o seguinte, a gente é uma SAF. Então, eu acho que a gente precisa ir numa direção de tornar a SAF... Porque, pra mim, o grande pulo do gato da SAF é profissionalizar a gestão. Não estou dizendo que, porque os que estão lá são amadores. O papo não é isso que eu tô querendo dizer. Eu vou na linha do que vocês falaram... De que quando você contrata alguém, você pode traçar linhas, você pode traçar metas. E aí eu vejo o conselho de administração com muita gente capaz de dar direcionamento, mas que a gente precisa de alguém lá no, sabe, levando o clube à frente, fazendo aumentar patrocínios, fazendo aumentar o negócio do América, mas também que tenha capacidade de, né, de negociação com outros clubes e tudo isso. A tendência é que o seguinte, quando um cara compra um clube, como o Ronaldo lá, por exemplo, gente, vocês acham que o Ronaldo, sinceramente, ele vai preocupar com o cara que machucou no treino de não sei o quê? Ele não vai preocupar com isso. Essa é a verdade, ele tá ganhando andando. Então, ele vai contratar uma estrutura profissional com cargos e tal para aquilo ali funcionar. Então, eu acho que o nosso caminho é a gente começar a pensar de forma mais profissional no nosso negócio. Então, a gente tem uma análise de mercado bem feita, a gente tem uma análise de desempenho bem feita, e isso custa caro. Mas isso, para mim, é investimento, tá? Por que eu estou dizendo isso? Digamos que o Salum realmente saia e entre uma outra pessoa e essa pessoa faça um grande trabalho. Ótimo, todo mundo vai ficar feliz. Mas nós vamos continuar mantendo esse ciclo de salvadores da pátria no América até quando? Você tá entendendo? Eu acho que não, a gente precisa sair um pouco disso. Essa semana se falou muito, por exemplo, no Marcelo Paz lá no Fortaleza. Será que as pessoas, o torcedor do Fortaleza vê ele com essa figura messiânica que a gente vê os nossos dirigentes? Eu acho que não, né? Porque nível, eu acho que tem um reconhecimento enorme. Aí você falou, um reconhecimento. Mas não é essa figura messiânica de, nossa, se saiu, nossa, o clube vai acabar, nossa, eu tenho que chamar o fulano, porque se não chamar o fulano, vai dar ruim. Cara, não pode ser assim. Então eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, o Salum é um workaholic, é um verdadeiro americano, é um workaholic, tá? Então, não importa a sua opinião sobre ele, mas qualquer um que entrar lá vai ter que trabalhar tanto quanto. Trabalhou certo, trabalho errado, não vou discutir isso. Mas qualquer um que chegar lá vai ter que trabalhar. Não há espaço no América para a quantidade de cargo decorativo que nós temos ainda hoje. A gente tem muito cargo decorativo lá. Então todo mundo vai ter que trabalhar. Segunda coisa, vai ser um ano difícil. Aliás, os dois próximos anos tendem a ser dois anos bem difíceis. Então é chegar para trabalhar. Então, gente, a gente tem eleição esse mês. Muita coisa está acontecendo, muita movimentação de bastidor. Vamos ver o que acontece, mas fato é que quem chegar vai ter que chegar para fazer coisa. A gente tem eleição esse mês para o deliberativo, que é como se fosse... Eu já expliquei algumas vezes aqui no programa que é como se fosse a Câmara dos Deputados do América, né? Ele não dá palpite em futebol diretamente, mas, por exemplo, faz avaliação das contas, faz avaliação de orçamento. Eu e Lucas somos, por exemplo, né? Menino Tales está caminhando para isso. Então, assim, é um órgão, vamos dizer assim, mais institucional do que de futebol. Mas mês que vem, no começo do mês que vem, provavelmente haverá eleição para o CEA, para os 5 presidentes. E essa turma toda vai escolher quem é o nosso representante na SAF, que atualmente é o Salum, né? É o presidente da SAF. Vamos ver o que acontece, a gente vai informando vocês por aqui. Amanhã mesmo tem uma reunião sobre isso. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Daniel, o Ronaldo Frazone, já li também. Laura Grise está falando que a culpa é do Cavique e do Alê. Ih, rapaz, mas tem muito mais culpa, viu? Ele falou aqui alguns outros comentários, falando que parece que o Salum é eterno. Que caro é caro custa torrar dinheiro nesse elenco sem qualidade, bichado e aposentado. Isso é verdade. Isso é que é dinheiro desperdiçado. Luca Costa, apostar contra o América virou renda fixa. Felipe Silva, boa noite, seus Salão Maníacos. Que raiva hoje, meu Deus. Adir Baldelin, boa noite, pessoal. Saudade de todos. O América conseguiu acabar com o meu domingo. Vocês lembram que lá no grupão tinha um do Canadá, não era o Adir dos Estados Unidos, viu, gente? Mas tinha um do Canadá que ficava aqui uma vez, falou com a gente que no dia que o América perdia, não tinha jeito de furunfar em casa, não. Esse aí, esse ano, tá passando fome, né? Não tá tendo... Perde todo domingo sim, domingo também, tá foda, né? José Ronaldo Pereira Júnior, boa noite. O time consegue tomar a bafa no fim perdendo os jogos. Acho que os caras nem ligam mais. Paulo Souza tá sugerindo aqui o Roger Machado. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, o que é ruim pode piorar, né? Alcimar Coelho, tem que trocar tudo, refundar o clube e assumir a sua real vocação, que é formar jogador jovem e fazer dinheiro. Marcos Tavares, temporada deprimente. Qualquer lugar sem oposição está fadado à estagnação e arrogância. Precisamos de gente nova, de uma nova mentalidade faz tempo. Futebol da década de 90 no século 21. Ô Marcos, você não sabe a dificuldade que é fazer uma oposição no América, cara. Você não acha nem gente, tá? Só para te falar que a coisa é complicada. Sei muito bem como é que é isso. É que a oposição é ruim? É. E muita gente não quer ir para oposição também, não, porque não quer ficar mal. Então, assim, é difícil, cara. Acredite em mim que é difícil demais. O Thiago Garcia está falando um negócio interessante aqui sobre essa turma, né, dos jogadores. Pior que essa turma não é grande, mas foi feita grande no América. Isso é verdade. Excelente comentário. Brilhante, brilhante, Thiago. Brilhante. Nunca ganharam Exatamente. Nada fora daqui e são... Nada. Aliás, nem fora daqui, nem aqui, né? O Augusto... Se você for pensar, o próprio Elton Paulista, qual que é o grande feito do Elton Paulista? O que o Elton Paulista fez na carreira dele que você pode falar assim, esse é diferenciado? Não. Fez, talvez foi atirei, os gols do 6-1, sacou? Mas e aí? Quantos títulos tem o Elton Paulista? É por o aí. O Boi Bandido. Vamos no Boi Bandido. Qual que é o grande feito do Boi Bandido? Ter ficado milionário na China, né? Fato. E outra coisa, só bem rapidinho sobre a questão de diretoria e tal, que o pessoal fica, às vezes acha que a gente é muito crítico, muito... É difícil até encontrar as palavras para a gente não... Enfim, muito pelinho. Por que a turma não decidiu sair ano passado, que a gente estava indo para a Série A, que a gente continuaria na Série A e tudo mais? Por que que esse ano é que tem que sair, né? Eu fico me perguntando isso, né? Tem a questão do mandato, né? Assim, a questão agora não é nem sair. O Salum tem. Não, não, mas ele. Não tem mandato, não, hein? Ué. Eu não sei como é que, para ser sincero, até hoje é um negócio que não ficou claro para mim como é que funciona a questão do mandato do presidente da. É porque não tem. Isso não vai ser, inclusive, mexido na tal mexida do estatuto. Não mexeram de novo, mas vai ter que mexer. Nem que não é só de presidente, mas mesmo do representante. Cara, mesmo se o cara tem mandato, ele pode sair antes aí. Sim. Ué. Pode sim. Não tem problema nenhum, não, ué. Enfim, vida que segue. Bora. O Rio Nerri está falando aqui. Saudações, companheiros de luta. Bustos já pediu para sair? Temos departamento de análise de rendimento, scout, preparação física? Não, não, não, não e não. Não tem nada. Todas as respostas para suas perguntas são não. Não. TV Oficial MG. Boa noite, pessoal. Falei que se Lisca tivesse vindo, o espírito seria outro. Ridículo. Virou saco de pancada. Alessandro de Souza de Ibirité. Augusto Rezende está dando umas informações aqui. Zé Flávio Landa Drummond será o presidente do conselho. Ele atualmente é vice. E está falando que vão sair 3 diretores. Vamos ver. Esse mês nós vamos ter muita novidade aí. Elvio Feliciano Moreira está aqui falando que os melhores nomes para comandar o América, Alê, Juninho e WP9. E o Boi, não esquece o Boi, não. Ah, é, teu Boi. Flávio Azevedo está falando, fora Salum, fora diretor de futebol de botão. Essa SAF comandada pelo Salum vai sumir com os últimos torcedores que existem no clube. Tá fácil não, Flávio. Tá muito difícil, viu? Bom, vamos para a Bala e Colatina, então? Bora. Não tivemos tempo de fazer votação no Twitter, porque o programa foi logo em seguida. Mas então, vou começar pro menino Lucas. Bala de hoje, Lucas. Alguém? Vai, Mastriani, né? O dele ele fez. Felipe. Mastriani. Mastriani. Thales. Mastriani. Eu vou entrar na doceza e vou também, vou unanimidade. Mastriano não tem jeito, né? Guardou dois, inclusive o pênalti que ninguém mais tinha fé que ele guardaria, ele guardou. Então, Mastriani. O Colatina de hoje. Ah, esse vai dar muita disputa. Lucas. Eu vou no Maidana. Maidana. Felipe. Eu vou de Juninho. Juninho. Thales. Bustos, filho da puta. Eu também vou de Bustos, viu? Porque realmente, nossa senhora, a escalação inicial foi ruim e a mexida foi pior. Então, não tem como não, gente. Mas ali muita gente merecia. Juninho, Maidana. Nossa, tem muita gente ali hoje mereceu. Nicolas. Nossa, que lateral ruim, cara. Mas quem coloca Jack... todos esses aí é o Bustos, né, Jair? Pois é. Nossa senhora, que lateral ruim. Não defende bem, não ataca bem. Não sei que esse cara... Não dá, cara. Sinceramente, viu? Isso é uma coisa completamente ilógica. É, Lucas, temos esportes especializados? Temos. Olha lá, só pela voz dele de desânimo, você vê que esportes especializados hoje promete, tá? Não tem muita novidade, não. Esportes especializados com Lucas. Bom, nos esportes especializados, no vôlei, a gente teve uma partida que, por conta das chuvas que tiveram em Juiz de Fora, a partida foi parada no meio e, se eu não me engano, ela continuaria hoje. Não tem, mas acabou que o próprio perfil do América, do 11 Claros de Vôlei, não divulgou e a Federação Mineira de Vôlei é péssima. Mas os próximos jogos aí do Campeonato Mineiro, a gente vai jogar dia 11 contra o Cruzeiro, dia 13 contra o Azulim e no dia 15 contra o Araguari. São os próximos jogos aí do nosso time de vôlei, que está fazendo um Campeonato Mineiro bem ruim, inclusive começou bem mal. Do futebol americano, na semana passada a gente levou uma tamancada do time do Atlético de Futebol Americano. Olha, gente, percebo claramente que ele não assiste a gente já. Não, foi segunda-feira o programa, não deu pra ver. Inclusive, eu nem participei por isso. Porque eu falei do jogo contra o Atlético, tá vendo? Então eu vou pular esse daí. O Campeonato Mineiro de Futsal ainda não começou, então quando forem ter as partidas, a gente fala por aqui. Provavelmente o Thales já deve ter falado também do Mineiro Feminino. Você falou, Thales? Falei. Ah, então, vou pular essa também, mas a nossa próxima partida é amanhã em casa contra o Uberlândia. A gente empatou a primeira partida e ganhou a segunda, somos o segundo. O Cruzeiro, inclusive, ganhou hoje de 28-0 do time aí no Campeonato Mineiro. Você vê que tá bem equilibrada a competição. Quero ver quando o Flamengo vai enfrentar essas meninas e o que vai acontecer. Nos campeonatos mineiros de base, né, todos estão no final, então o Cruzeiro, inclusive, perdeu hoje, perdeu na quarta para o Coimbra pelo jogo do Sub-20, que a gente já tinha caído. No Sub-17, a gente tinha ganho a primeira partida de 4-1 no time de Betim e ganhamos a segunda partida nessa sexta, antes de ontem, do Betim também por 4-0, então Sub-17 a gente avançou para a semifinal. E no Sub-15, mais uma vergonha dos garotinhos aí, a gente perdeu o primeiro jogo para o Betim por 3-1, e antes de ontem nós empatamos por 0-0, então nosso Sub-15 foi eliminado nas quartas de final de maneira surpreendente, já que a gente fez a melhor campanha no primeiro turno. Enfrentamos o oitavo ali na segunda fase, que foi esse time do Betim, e acabamos eliminado nas quartas, o que foi uma grande de uma vergonha. Mas é só isso, não tem muita coisa não. Tá, final do ano as notícias vão ter menos campeonato pra gente comentar aí. Rapaz... Só esporte especializado sempre fazendo aquela aquele nivelamento no final do programa. Ei, coisa boa. As coisas não estão ruins, não é só no futebol, não, Jair. Tem outras não, coisas. Não, é geral. se você tiver alguma notícia sobre o vôlei, passa pro Thales, viu? Pra ele, é uma coisa importantíssima ter notícia sobre o vôlei do América, viu? Puta que o pariu. Nem o vôlei do América ajuda muito nas notícias, não, sabe? Ajuda quando a gente perde, geralmente tem umas manchetes bem legais. Sempre assim, o América luta bastante contra a forte equipe do... Já deve ter um texto pronto, né? Já devem deixar isso mais ou menos pronto. É sempre contra a forte equipe do... Aí completa com o time que a gente jogou, mas fomos superados por... Aí tem o placar que eles colocam. E depois... No texto campeonato. Padrão. Sempre assim. Enfim, mas a gente tendo mais informações, eu vou passando para o Thales, porque eu sei que ele acompanha bastante o time de Montes Claros aí. Essa semana eles, inclusive, postaram uma foto linda com a camisa azul do América com uma calça preta e branca. Coisa, assim, sensacional, viu? Depois de proibir a TT de entrar com o All-Star azul, nós temos um time do América azul com calça preta e branca. Elele. Bom, agora nós temos uma sequência que é tranquila, viu, gente? Nós temos agora uma data FIFA que começa amanhã e vai até dia 17, mas nós temos uma sequência tranquila depois. Botafogo em casa. Vamos ganhar. Corinthians fora. Vamos ganhar. Atlético fora. Vamos perder. Grêmio em casa. Vamos ganhar. Eu odeio jogo com o Atlético fora, porque é aquele sofrimento para conseguir ver o jogo. Que eles não passam no Premier. Sempre uma transmissão merda, diga-se de passagem. Uma transmissão merda. Eu tenho antipatia desse jogo com o Atlético, que é brincadeira. Depois, Grêmio em casa, Inter fora, vamos Cachorrada ganhar. E Curitiba em casa. Ei, Lele, que beleza. Tá fácil, então. Tá fácil. Botafogo, dia 18, uma quarta-feira, 19 horas, aquele horário que o Thales adora. Nossa, esse jogo eu vou. Aquele horário que ele curte. Mas vamos ver, aqueles velhos problemas de invasão de novo, aquela coisa toda. Mas domingo nós estamos aí. E aí já teremos os problemas de invasão de sempre e teremos as desculpas esfarrapadas de sempre no outro dia. Né? É sempre a mesma coisa. Ah, nós planejamos, mas a polícia militar não foi de acordo. Enfim, as velhas desculpas. É a mesma pessoa que faz a nota do Montes Claros Vôlei, né? Exatamente. Aí vão os mesmos as mesmas pessoas. Não vou chamar você já de idiota, não, porque seria sacanagem com você, que eu gosto de você. Mas vão lá as mesmas pessoas para ouvir as justificativas do marketing e os planos para melhoria para o próximo jogo e vida que segue, né? É. Quando eu falo que a gente... Provavelmente esse... Não acredita? Eu não duvido nada. Esses jogos todos, é Grêmio, Cachorrado e tal, já... Vai tudo ser com o mando de campo vendido já. Se alguém querer... Do Flamengo é certeza. Certeza, certeza. Flamengo é dia 22 de novembro. É, Brasília. Brasília. Isso aí é clássico. E aí vão sortear para os sócios adimplentes, né? É. A possibilidade de você ir de ônibus para Brasília, né? Sair na sexta e voltar no domingo. Excelente. Parabéns para todos. E o pior é que o jogo ainda é quarta-feira ainda. Pior ainda. Sortear o jogo, nós vamos lá sortear a passagem na terça para você vir embora na quinta-feira, né? Bacana. Para você conhecer uma cidade extremamente turística, que é Brasília, né? É isso aí, moçada. Bom, alguma outra coisa vocês queiram falar? Não? Então é isso aí, temos um programa. Vamos subir, coelho. Eita, até dói o coração. Então, domingo que vem nós estamos aqui presente e vamos que vamos, moçada. Até mais, boa semana a todos. Grande abraço. Valeu.